que dentro de você não vai esquecer de todo entendimento. Saragá, seu fim da rua. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Isso.